Foi um muito, eu tenho que parar. Tento resolver, eu sei que não vai dar. Meu arrependimento de tentar evitar. Fala o que eu quero falar. Sei que tu não quer escutar. Se eu posso te mudar, eu posso nem te dar. Eu te prometi, só chorar, chorar, chorar. Sabe, blá, blá, blá, blá, blá. Nem consigo imaginar o que a gente pode ser, onde a gente pode dar. Tão inconsequente, tão inconsequente. Eu me apressei pra ser presente. Eu sou só mais um carente que não conseguiu aguentar todo o peso do meu fardo. Juro, eu me senti amarrado quando eu vi essa realidade na minha frente desabar. Eu não quero soluções, só precisar desabafar. Eu me sinto sufocado, então eu não vou te chamar. Coisas que geral já sabe, eu não consigo admitir. Porque eu fingi ser perfeito pra poder te possuir. Todo mundo quer ser livre, todo mundo quer fugir. Agir desse jeito é fácil, todo mundo quer fugir. Mas a luz gerou uma sombra que não deu pra ignorar. Eu me senti envergonhado logo assim que eu percebi. Todo mundo quer saber pra onde ir. Todo mundo quer saber pra onde ir. De tanto a gente se beija.